alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí, o programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Ao receber o convite do seu casamento. Eita, tem coisa pior do que isso? Quando você está apaixonado por alguém, de repente você recebe um convite que aquela pessoa está se casando. Menino, é uma facada no coração, não é? Opa, ué, mas pra que eu tô começando o programa desse jeito? Rapaz, não é assim não, Maurício. Você tem que começar o programa cumprimentando os ouvintes. Então, vamos nessa, né? Alô, meus amigos. Alô, minhas amigas. Alô, gente querida. Gente boa. Gente do meu coração. Aquele abraço. É assim, tá vendo? Pois é. Então, menina, menino, ó, onde quer que você esteja, sabe que estou de seu lado, viu? E torcendo para que tudo de bom aconteça na sua vida, que você seja muito, mas muito feliz mesmo, viu? Menina, beijão, viu? Olha, gente, no programa de hoje, eu tenho aqui muita coisa bonita. Edelson Moura, Michael Jackson, Leonardo, René Ronaldo, The Russ Corporation, né? Ataíde Alexandre, que eu cantei um pedacinho da música deles agora há pouco. Então, é muita coisa interessante, bonita, que vai rodar aqui. Temos a carta de destaque também, já eu vou saber quem é. A de ontem foi danada, né? Aquela de ontem me arrebentou. Mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo, né? A gente tem que estar preparado para tudo. Ninguém se prepara para a morte, mas a gente tem que se preparar porque é o nosso destino. Um dia a gente vai também, não é mesmo? E olha, então vamos começar trazendo aí o Edelson Moura. Edelson Moura canta Não Leve Você Pra Longe de Mim. Então roda lá e não vá pra longe de mim não, viu? Fica aí pertinho junto comigo, tá? Quero o seu amor por toda a vida. Não leve você pra longe de mim, pois todo mundo sabe que eu te amo loucamente e nosso amor não pode ter um fim. Deusa dos meus sonhos, cadê você? As horas nunca passam pra te ver. Preciso de carinho, mas estou na solidão. A minha vida precisa do seu coração. Eu quero você para sempre. Nosso amor ninguém vai destruir. Ele é puro e tão verdadeiro que me faz feliz. Eu quero você para sempre. Nosso amor é carinho e paixão. Eu entrego a você minha vida, meu coração. Deusa dos meus sonhos, cadê você? As horas nunca passam pra te ver. Preciso de carinho, mas estou na solidão. A minha vida precisa do seu coração. Eu quero quero você para sempre. Nosso amor ninguém vai destruir. Ele é puro e tão verdadeiro e me faz feliz. Eu quero você para sempre. Nosso amor é carinho e paixão. Eu entrego a você minha vida, meu coração. Aí, menino, aí, menina. Eita, vamos lá, seguindo. Olha só, a carta destaque de hoje é do rapaz apaixonado de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ah, isso aí. É, então, alô, rapaz apaixonado. Já, viu? É, eu vou atender aqui. Deixa eu ver, a cartinha dele parece ser uma carta interessante. Não li, não. Daqui um pouco é que eu vou ler e vou saber o que é que diz aí o rapaz apaixonado de São Bernardo do Campo, São Paulo. Falou? Mas agora eu vou trazer mais música. Vamos rodar o Michael Jackson, Billie Jean. Eita, essa aí é boa. Roda lá, menino. She was more Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Eu acho que esses dias atrás eu falei aí sobre umas palavrinhas complicadas, por exemplo, pistantrofobia. Eu falei. Você se lembra o que quer dizer pistantrofobia? Se você não se lembra, deixa eu repetir para você aqui. É aquele medo de confiar nas pessoas devido a alguma experiência negativa do passado. Entendeu? Então, a esse medo dá-se o nome de pistantrofobia. Complicado, palavrão danado, né? Então, medo de confiar nas pessoas devido a um erro, a uma experiência negativa no passado. E clinomania? Você lembra o que era clinomania que eu falei? É aquele preguiçoso, tem medo, desejo de não sair da cama. Aquele que quer ficar na cama a vida inteira. Isso aí se dá o nome de clinomania. Arf. É cada uma que parece duas, né? Mas vamos rodar mais música. Vamos trazer uma dobradinha agora. Laírton e seus teclados, Morango do Nordeste, Leonardo, Nervos de Aço. Então sorta as duas aí, menino. Alô, galera da Estrela da Terra. Essa música especialmente a todos vocês. Tava tão distante quando ela apareceu. Os olhos que fascinam logo estremeceu. Meus amigos falam que eu sou demais. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que nos falam que eu sou sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Sabes, não existe, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Ai, amor. Ai, amor. É amor. Ai, amor. Ai, ai, ai, é amor. É amor. Tava tão distante quando ela apareceu. Os olhos que fascinam logo estremeceu. Meus amigos falam que eu sou demais. Mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que vos falam que eu sou sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste.

distinguir aquilo que é melhor jogar fora. É bom, interessante, né? É porque muitas vezes a gente quer conservar coisas que não valem a pena. A gente quer tentar aí manter ao lado alguma coisa que era melhor já ter jogado fora e a gente fica ali insistindo com aquilo ali, não é? Então a gente tem que ter bom senso para saber quando é uma coisa que realmente vale a pena e quando não vale. É, o sentido dessa frase é isso, né? Ô Reide, Reide Gomes Coelho, muito obrigado a você, viu menina? E continue sempre mandando aí frasezinhas interessantes, frases boas pra gente aqui, pra poder repassar pros nossos amigos ouvintes, tá bom? E agora, hein? Agora é o Nelson Ned. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Pois eu quero convidar você para sair comigo. É melhor deixar ele cantar. Então canta lá, Nelson Ned, saudoso Nelson Ned. Essa aqui é pra matar a saudade, viu gente? Domingo à tarde, roda menino, roda, roda. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Pois eu quero convidar você para sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Vou dizer pra você tanta coisa que a ninguém eu digo. Eu não tenho nada pra fazer domingo à tarde, pois domingo é um dia tão triste pra quem vive sozinho. Quando eu vejo um casal namorando, é que eu sinto a verdade. É tão triste passar o domingo sem ter um carinho. Você também vive tão só, sei que vai me entender. Sem amor é muito mais difícil a gente viver. Pela última vez me responda, mas diga a verdade. Responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Programa Maurício Fares. Ouvintes, eu sou o Carlos Bonaparte e às sextas-feiras às 9:15 vou falar-lhe de algo do qual não gosto ou do qual especialmente me agrada. De qualquer forma, é algo que faz parte de nós e do mundo.

sua noite tem muito mais emoção. Apresentamos Encontro Central. Um programa com 2 horas de duração, mensagens, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Sua noite, no melhor estilo. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. Encontro Central. Olá, eu sou Fábio Pérez e estarei junto com você de segunda a sexta, apresentando o Encontro Central. 2 horas com o melhor do romantismo na sua noite. Encontro Central é só aqui. Encontro Central, de segunda a sexta, às 3 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Eu tenho um amigo escritor, é um jovem escritor. Ele mora em Recife, Pernambuco. O nome dele é Inaldo Tenório de Moura Cavalcante. Ele lançou recentemente um livro de poesias. São cada poema, cada poesia linda, linda, linda. E ele postou no Facebook uma das suas poesias e é exatamente uma das que eu mais gosto. O Tremular da Chama do Silêncio. Veja só o título dessa poesia. O Tremular da Chama do Silêncio. Eu não vou ler a poesia toda, mas vai dar para vocês entenderem e perceber o quanto é interessante, o quanto é bonito o trabalho desse jovem escritor, desse jovem poeta pernambucano. A chama viaja, afaga os passos, quase sem velocidade, quase sem vontade. Leve, sublime, música que passeia sobre as águas, incólume, imaculada. Quase sem som, coro de anjos sobre a cera, flor brotando do chão. Raiz presa na imaginação, quase amor, regente etéreo, devoção, humildade, fé. Viu? A poesia é maior, ela é bem maior do que isso aqui, mas aí já deu para vocês perceberem o grau, né, de inspiração que ele tem e o tanto que escreve bonito o Inaldo Tenório de Moura Cavalcante. Se você tiver oportunidade, pode até procurar nas livrarias aí o trabalho desse jovem escritor e prestigiar, vamos prestigiar, né? Inaldo, guardou o nome? Inaldo Tenório de Moura Cavalcante, viu? Olha agora aí, vamos trazer para cantar o Maurício Fares, Minha Mãe Querida. Roda lá, menino! Querida, como eu te adoro e te quero tanto. És minha vida e neste mundo me criou assim. E me embalava num berço e cantava uma melodia. E eu dormia porque sentia que era pra mim. Oh, minha mãe, quanta gratidão eu devo a ti. E é por isso que meu coração é todo seu. Mamãe é o amor, mamãe é a santa que Deus deu pra mim. E é cantando que esta canção eu ofereço a ti. Mãe, é sempre a primeira palavra que toda criança diz. Se chora, é porque pede socorro. Se sorri, é porque está feliz. E é por isso, minha mãe querida, eu que te devo tanto, te ofereço esta canção com toda a minha alma e todo o meu coração. Oh, minha mãe, quanta gratidão eu devo a ti. E é por isso que meu coração é todo seu. Mamãe é o amor, mamãe é a santa que Deus deu pra mim. E é cantando que esta canção eu ofereço a ti. Mamãe é o amor, mamãe é a santa que Deus deu pra mim. E é cantando que esta canção eu ofereço a ti. É uma triste realidade isso que eu vou dizer aqui agora, mas é uma coisa que a gente tinha que levar muito mais a sério do que a forma como é feita hoje a criação dos filhos. Se os pais não impõem limites aos seus filhos agora, enquanto são pequenos, a vida vai se encarregar de fazer isso e da pior maneira possível. Por isso, os pais têm que educar, passar valores e exemplos para que eles entendam até onde podem ir. Porque se eles não tiverem uma dimensão da responsabilidade, uma dimensão daquilo que eles podem e não podem fazer, aí vão aprender amanhã da forma pior possível. É por isso que a gente vê tanto jovem delinquente aí, tanto jovem enveredando pelo caminho das drogas, bebida, de assaltos e coisa e tal. É por isso que não receberam a educação adequada dentro de casa. Os pais não souberam impor limites. A gente tem que botar limite, a gente tem que saber dizer não. Não é dizer sim, sim, sim, sim, não, claro que não. Não é porque você teve uma infância sofrida, doída, uma infância carente, que você também vai abrir mão e fazer do seu filho um perdido. Você coloca seu filho perdido dessa forma. Ah, mas eu sofri tanto, agora não quero que meu filho sofra. Ele vai sofrer muito mais amanhã se você não souber impor os limites que devem ser impostos. Então, pensa nisso aí. É melhor você impor limites agora, mesmo que doa um pouquinho, mas você está educando ele, preparando-o para amanhã, para que ele saiba enfrentar o mundo amanhã. É, tem que ser assim, desse jeito. Não tem outra forma da gente criar o filho, não. Tem que ser impondo limites, porque se não for com essa imposição, a vaca vai pro brejo, meu filho. René e Ronaldo vão cantar agora. Cicatriz, roda lá, menino! Pedindo pra você voltar pra mim. Está difícil viver longe de você. Você é o meu começo e o meu fim. Me desculpe, mas não sei te esquecer. Sem querer eu me exaltei e te ofendi. Me perdoe, meu amor, o que eu lhe fiz. Eu não posso acreditar que te perdi. Sem você eu não consigo ser feliz. Coração criou raiz. Você cortou. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Oi, gente, vamos seguindo. Olha, daqui um pouquinho eu vou ter aqui a carta de destaque. Hoje é a carta do rapaz apaixonado de São Bernardo, em São Paulo, viu? Alô, rapaz apaixonado, aguarde aí só mais um instante, viu? Daqui um pouquinho eu vou trazer a sua carta como carta de destaque. Você também quer participar do programa Maurício Pares? Olha, escreva para mim, pode mandar sua cartinha através da caixa postal 0633, CEP 71-749-970, ou então através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. E aí, chegando aqui as minhas mãos, eu te atendo com todo prazer, com todo carinho, falou? Participe mesmo! E agora, The Hughes Corporation, Rock the Boat, roda menino, essa é internacional, Rock the Boat, roda lá, roda, roda, roda. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. The strip that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. So I'd like to know where you Mas você contou no dedo aí as músicas que eu rodei, não contou? Então já tá sabendo que agora é a hora, é o instante, é o momento, não é isso? Então prepare-se, porque o menino já vai soltar a vinheta aí. É a vinheta da nossa carta destaque de hoje. Então, carca o dedo aí, menino. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, gente, a carta destaque, conforme eu já anunciei desde o início do programa, é do rapaz apaixonado de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Olha só o que ele diz aqui. Olá, meu amigo Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu sou ouvinte de todos os dias. Eu ouço o seu programa tanto pela Rádio Web Clip como pela Rádio Estúdio Brasil. E devo te confessar que, para mim, é o melhor programa de rádio que existe. Opa, menino, menos. Ó, mas muito obrigado, fico feliz assim com a sua avaliação, né, com a sua consideração ao nosso programa. Maurício, eu tenho 21 anos, só estudei até terminar o segundo grau. Eu não pude continuar porque eu tive que trabalhar para poder ajudar minha família. Eu sou o mais velho dos irmãos. Nós somos 4 irmãos e os mais novos precisavam continuar os seus estudos, porque o que o nosso velho pai ganhava era pouco para dar o que eles precisavam. Então, eu resolvi parar de estudar e trabalhar para dar chance a eles de serem alguém na vida. Eu praticamente, Maurício, não tive muito tempo para ser criança, não. Pois desde menino, eu encarei, né, os estudos e o trabalho como o ponto principal da minha vida. Eu não curti as brincadeiras que toda criança gosta, de soltar pipa, jogar peão. O que eu gostava mesmo era de jogar futebol. Mas eu nunca fui muito bom. E por causa disso eles me chamavam de perna de pau. Ah, mas isso aí é normal, né? Todo cara quando não se dá bem no esporte, é perna de pau. Principalmente no futebol, isso aí é perna de pau. Eu também fui chamado muitas vezes de perna de pau, mas depois eu mostrei que eu era bom no trem, viu? Eu acabei virando bom. Tanto que eu fiquei bom que hoje eu não tenho nem joelho mais por causa do ter sido bom demais no futebol, levava pancada demais. Mas vamos com a carta, não tem nada que eu ficar mudando da carta aqui, não é? Pois é, então, Maurício, nos tempos do colégio, eu fiquei conhecendo uma garota muito linda e muito educada. Olha, ela conversava bastante comigo e a gente chegou a namorar. Era um namoro assim meio diferente, porque a gente só se falava na escola. É porque eu nunca tinha dinheiro para levá-la a uma lanchonete para tomar um refrigerante ou comer um sanduba. Sanduba é sanduíche, vocês sabem, né? Daí, nosso namoro era mais como um passatempo para os dois. Ela estava fazendo o último ano do segundo grau e eu estava fazendo o primeiro. Depois que ela terminou, teve que sair da escola porque iria se preparar para o vestibular, e aí nós perdemos contato. Eu sabia onde ela morava, mas por várias vezes que fui à sua procura, ela não estava. Sempre me diziam que ela estava trabalhando e estudando, e só chegava em casa a altas horas da noite. Assim, o tempo foi se passando, até que um dia, Maurício, indo novamente à sua procura, eu recebi a notícia de que ela estava noiva e que iria se casar no mês de maio do ano de 2013. Ah, então ela já se casou, né? Olha, eu senti uma pontada no coração, porque eu não imaginava o tanto que eu gostava daquela menina. Eu sei que hoje ela deve estar casada, Maurício, e eu fico daqui torcendo para que ela seja feliz. Não é pelo fato de não ter sido eu o felizardo que eu vou ficar desejando coisas ruins para ela, não é verdade, Maurício? Só espero que minha sorte mude e que eu também consiga encontrar alguém para me fazer feliz. Agradece o rapaz apaixonado de São Bernardo do Campo, São Paulo. Olha, menino, sua sorte vai mudar sim. Você está demonstrando ser um homem de bom caráter, de bom coração, e isso aí é fundamental para qualquer pessoa iniciar um bom relacionamento. Essa menina por quem você havia se apaixonado, ela por certo, né, pensou que você não quisesse nada sério com ela, porque vocês se encontravam apenas na escola, né? Mas por outro lado, foi até bom, porque deu um tempo para você amadurecer mais sua personalidade e ver a vida como ela é. E olha, menino, eu devo te confessar, viu? Eu fico muito feliz em ver que ainda existem pessoas assim como você, né? Que sufocam seus sonhos e o seu ideal em prol de outras pessoas. Como aí no seu caso, você parou de estudar para proporcionar aos seus irmãos a oportunidade de continuarem os seus estudos. Que coisa linda, né? Você lutando para que eles consigam vencer na vida, abdicando do seu próprio sonho. Olha, você pode ter certeza, Deus vai te abençoar sempre por essa atitude, menino. Pode ter certeza que sim, viu? Pode ter certeza que sim. Eu fico muito feliz, eu fico muito contente de ver que nós podemos acreditar no ser humano, sim, que são pessoas iguais a você, que trazem novamente esse alento para o nosso coração e tira aquele sentimento ruim que a gente tem de ver tantas e tantas pessoas só praticando mal e a gente encontra alguém com esse coração do tamanho do seu. Boa sorte, minha. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar e você vai encontrar aí a felicidade, que você merece essa felicidade, viu? É um pouquinho triste essa música que eu vou rodar pra você, porque foi... mas na verdade é a continuidade da história que você me contou. Que essa moça, só a única coisa que você ficou sabendo é que ela iria se casar, não é? Então, faça de conta que ela mandou esse convite pra você, tá? A Thaíde e Alexandre vão cantar Convite de Casamento. Roda lá, mas não chora não, viu, cabra? Roda lá, roda, menino. Ao receber o convite do seu casamento, desmoronou meu castelo de sonhos ao vento. Não pude crer que de você partiu esta maldade. Será que esqueceu? Quem te ama sou eu. Meu amor é verdade. Eu lhe perdoo, porque sei que seu pai é o culpado. Pois ele foi sempre contra o nosso noivado e deu sua mão para outro no gesto apressado, para não permitir que você fosse ser mais feliz a meu lado. Sem seu amor, sou o homem mais pobre da terra. Sem carinho, a vida se encerra. Sem seus beijos, não posso viver. O seu amor, nesta vida é tudo que quero. Acredite, meu bem, sou sincero. Sem você sou capaz de morrer. seu amor. Sou o homem mais pobre da terra, sem carinho a vida se encerra. Sem seus beijos não posso viver. O seu amor nesta vida é tudo que quero. Acredite, meu bem, sou sincero. Sem você sou capaz de morrer. Sem seu amor sou o homem mais pobre da terra. Sem carinho a vida se encerra. Sem seus beijos. Pois é, agora eu vou me embora. Eu vou me embora, sim, senhora. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida, menina. Pra você, meu amigo. Aquele abraço. Um chute na canela também. Obrigado, viu? E fica aí se preparando, porque eu também tô me preparando para o próximo encontro. Beijo no coração de cada um de vocês. Ih, rapaz, amanhã já é carnaval. Ó, praticamente no Brasil todo já é carnaval. Vamos lá, vamos nessa, vamos embora. Tchau, tchau, tchau. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.